Salvador, volume em Zanquim, para o táxi, POB 175, 30 horas e 50, acionando em Campo. Entendido 171, no Corno 605, táxi é Índia, ponte para Porto 895, Gregal no 013. Confirme o POB compreendido? Mano, táxi é via Índia, entendido POB 171, no confirmo. 175. 175, grato, Corno 605, táxi é via Índia, ponte para Porto 895, Gregal no 013, por favor. Livre Pátio Índia. Ponte espera da 10, torre 198, qual na 5 graus, ponte em rotamação. Azul 1499, após Boeing livre ao Pátio Via Índia, autorizado, puxa, porta. Azul 3304, Brasília, ciente da Índia. 3304, só para o ponto. Salão no 2 minutos, em lado. Obrigado, até já. 7, vai que eu tô. Alô, bom dia, vem a 31, entrando na porta. 31, táxi Alfa Juliette, portão, corrigindo. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6, 3, 1. Vento 0, 90 graus, 1, 2, né? Decola pista no 0, voo no 60. Pronto, prossiga. Autorizado 380 Brasília, Bezulu no 7, decola pista no 0, converge à direita. Saída Arboa Elephant, controle 1.9.8, aciona 5.0.1.0. Autorizado 380 via Bezulu no 7, saída Arboa Elephant, pista 10, curva direita, controle 19.8. Correto, reporta puxa. Reporta puxa. Eu não entendi. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Controle, o Oscar, o Mike com Delta, mil pés, capitão do corredor Chepa, direto para Manati, trouxe. Gente, prossiga visual e informe livrando a zona de controle. Pode dar 20 milhas fora, fora da zona de controle, mais que é com Deus. A 605, decolada 03, controle agora em 1.9.8, bom voo. 1.9.8, bom no 605, grato, bom dia, bom trabalho. A 605 tem, não escutei ainda. Confia? Acena no transponder 5007. O 1923. 923, chame Recife, 1251. 1251, obrigado, um bom dia. Boa. Controle Salvador, bom dia, o gol no 605. Gol no 605, controle Salvador, meu cordial, contato rápido. Prova aqui, Luiz, que chame a torre 1.1.8.95, câmbio. Minuto para a copa, Luiz, que é que tá. No 605, solicita, se possível, prova de bridge. O 605, eu vou lhe autorizar lendo e vou fazer uma consulta ao melhor centro de controle do Nordeste, tá bom? Grato, grato, grato. Inicial, táxi, portão 01. Ok, segue o azul, posição número 1, obrigado. Táxi Índia, ponte para todos, 895-9903, Azul Bator, 99. 500, está pronto, copo. 1605, autorizado. Grato. Em descida para Torres, 1000 pés, está agora 1 a 4 milhas para Duna, está autorizada a aproximação ILE. Edge ao Golfo 072, 2000, autorizado ILE. Bom dia, Azul 4299, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 1,00 graus no 09. Avistado, Bravo Atlético Livre, autorizado pouso. Pistão no 17, vento 1,00 graus e no 09. Tá 3063, bom dia, Guarulhos, 340, VP Zulu no 6, decola a pista no 0 curva direita, saída da Eula e da Bridge, controle 119.8, aciona 50 no 6. Afirmo, 340 Guarulhos, autorizado VP Zulu no 6, decola a pista no 0 curva direita, saída da Eula e da Bridge. Controle 119.8, aciona 5013. 340 autorizado na proteção do economia, saída da EL, Liga Livre, da Comarada de Macuma, de Lúcia, de Transporte, de Interação 3, de Transporte, de Transporte, de Transporte. Correto, por favor. Luiz, que na sala 08, autorizado backtrack após pista livre. Do 4299, decolada 09, controle agora em 119.8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul, muito bom dia, Azul 4299, decolou na sua escuta. Azul 4299, o controle está em contato, radar. Pode vai direto, Leda, Dael? Após 2000 pés, Leda. 2000, Leda. Pode direto. Após a decolagem, a curva vai ser à esquerda agora. Positivo, bom voo direto, obrigado. Copiou algum voo, uniforme mais uniforme? Estabilizando seu capacete, eu vou no 072. Tiet, 7, Euro 072, cheque o trem, chame a torre, 11895. Muito obrigado, Zé. Torre Salvador, Vasco. Guia Gol 1072, estamos a 3,5 no cenário. Vem para a torre. É o Gol no 072, a 3,5, marcado no lugar. Gol no 072, continua a aproximação, reporte baixado de trabalho, que negar marcado no 1013. Portaria para o 072. Positivo, frequência livre. Alô, 3663, posicionado 08. Autorizado, puxa, não dá pra falar. Pode chamar. Chamador, bom dia, Chenar 6302, autorização para o Recife 350. 312, Recife 350, autorizado. Via Peru 58, decola pista no 0 com a esquerda. Sai da Fuga, transição Caju. Controle 199.8, aciona 5006. 350 autorizado, roda do plano, Via Peru 2, controle 5006, o transponder. O Chenar 6312. Volta, puxa, 312. Pode para o plano. Luna 072, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento 1, 00 graus, no 0 mais. Embaixo travado, passando externo, Gol 1072, livre pouso. Salvador, muito bom dia, 35221, seguinte a informação, Juliette 200 para a vitória da Conquista. Salvador, 221, no vitória da Conquista, 200 autorizado, pista 10, curva direita, saída A, na pós direto. Controle 199.8, aciona 5020. Autorizado, nível 200, para a vitória da Conquista, controlar 5010, direita pode ser o arborde, após o PT. O controle 5985 e o transponder 5020. Correto, quanto puxa? Contará com a família 5220. Executando, tem condições de entrar em contato com a sala IS via telefone? Por gentileza, entre em contato com a sala IS, executando. Confirma alternativa? Pushback acionamento para 3304. 3304, autorizado, puxa a porta. Porta da taxa. Uno 072, um solo 14, livre à direita, solo 121, décima 9. Uno 072, a escuta do sonho? Escuta 072. Solo 14. Solo 121, décima 9. 19. 51. 251, obrigado, bom dia. Boa. escutar. Uniforme Mike, uniforme, está autorizado o táxi até Papa, reporta para ingresso. Reportará para ingresso, então, Mike, reporta. Mike, Papa, Papa, bom dia, que o fato se encontra, Mr. Gola. Do Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380, VIP Zulu 10. Após MAP, Lufto, Abacena, após direto, cola pista no sétimo direito, saída da Euleta Bridge. Controle 199.8, aciona 5022. Tango livre de decolagem, pressão no 7, vento 110 graus, 119. 363, táxi é Índia, ponte espera 2895, que negar 103. Táxi é Índia, ponte espera 2895, tá? O Marco Papá confirma da Leda após Leda Voa Bridge, confirma autonomia e IPB. Acionamento táxi 2895, Mike Papá. Salvador, gol 0072, Costa Juliette. 072 agora. Agora, 072. Salo, Salvador Web 6729, bom dia. 6729, bom dia, número 1, para a Copa, só um minuto. 9.8. Uniforme Mike, uniforme está autorizado o ingresso no ano 7, capaz de cabeceira em L, pronto. Bom dia, tudo bem? Frequência do controle é 119.8. Manalo. Espera 2895, negão no 013. Índia, ponto espera 295 no 013, na 3334. Conquista, câmbio. Passando 50, direto com a pista, o Santana. Positivo, contato radar. Então 03, tô no 072. 6729, pronto, copo. Pronto, 6729. Autorizado Guarulhos, 360, Zulu no 6, recola pista no 0 com a direita, será da Euleta Bridge, controle 119.8, aciona 502. Confirma o transponder? 5025, confirmando, 6729. 360 autorizado, via Amplio Zulu 16, para Guarulhos, decolando a 10, curva direita da Euleta Bridge 198, 5025, é o 6729. Correto, é por push, 6729. Camarei, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, 3859, com a informação do JET 09 para autorização Curitiba. 3859, Curitiba 340 autorizado, VP Zulu 21, decola pista no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.8, aciona 5016. Gente, autorizado 340 para Curitiba, via Upper Zulu 21, de aerovia, decola lá 10 com a primeira curva direita, Arbor, Elefa, 119.8, é o controle 5016 no transponder, 3859. Correto, reporta o espectro, Fernando. Reportará, 3359. Uniforme Mike Uniforme, nível de decolagem pista 17, vento 090 graus, 119. Para do solo, Uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, decola 221, controle 119, decimal 8. 198, Uniforme. Controle de Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o papapapá, Uniforme Mike Uniforme, decolou na sua escuta, meu comandante. Papapapá, Uniforme Mike Uniforme, é o controle de Salvador, está em contato o radar? É, foi informado que a radial ideal seria a 300, e qual seria, no caso, a proa ideal para a localidade de destino? A proa 300 também, meu comandante. Proa 300, ok. É, ao passar 2.000 pés, o senhor pode partir direto para a localidade de destino? Positivo, comandante. Ao passar 2.000 direto, muito grato, Uniforme Mike Uniforme. Então 3304, a Lima tem que ser 10. A Lima tem 10, 3304. Então 3304, tem nível de decolagem pistão no 0, vento 100 graus, 119. Nível de decolagem no 0, então 3304. Solo Salvador, web 6729, está no gate 2, para pushback, acionamento. Autorizado pushback, acionamento, portátil 6729. Tava ali para o táxi, 6729. Cidade muito baixa com o fim da torre. É o da 3663, ponte de Caralho, zero pronto. Oxanet 6312, posição 10, está pronto para busca e funcionamento? É 312, autorizado, puxa, porta. Agora está assim, claro, TAN 3163, a Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem no zero, 3663. Scan 3304-225, controle 119-8. 198, ponte Scan 3304. Número 2, para Bush, estou aguardando. 3304 é o controle Salvador, está em contato, olha lá. 3304. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 3-6-0. Voe Elefa. Elefa, tá 3304. Táxi com 124-355, Galeão é o 6729. 125, Fano, 6729, para 2895, que legal, no 013. Então saia direita, 1013, 1895 a torre no Ponto Fera, o 6729. Missionário 632, no táxi, seu AB de 1955, alterna Natal, autonomia 3 horas 25 minutos. Missionário 6312, Cia Índia, Ponte Fera 2895, legal, 013. Táxi, após a torre, Missionário 632. E aí? 221, então, dali até o final? Aviança. Tá certo, agora autorizado, puxa pro táxi. Torre Salvador Web 6729, ponto espera no 10, está 10 pronto. 6729, Lima tem cabeceira no 0. Lima tem na 10, 6729.